belo dom. Elas quem faz sucesso, luxo deseja mais. Chique, conforto, requinte, estrala, cardápio, balada, noite de gala. Titio, que luxo, calma, pé no chão. Trata as garotas, toda educação. Espaço VIP, esgramo, romance. Sonhar é bom, grandioso lance. Desfile, modelo, a mais indicada. Passarela, moda, ilustre fada. Ela é VIP no camarote, a sensação. Tanta beleza, emoção no coração. Humilde, sonhadora, se revela. Vida vencedora, Cinderela. Sex symbol, entrou em ação. Top gata, passaporte pra Milão. Eu sou VIP, VIP, estou no clima. DJ, solte o som que a pista é minha. VIP, VIP, estou no clima. DJ, solte o som que a pista é minha. Visão louca, legal da pista, contraponto firme. Bela conquista, tem blue, chivas, energético, red. Solta barman, tudo que ela pede, bronzeada, suave, se tornou famosa. Na beleza, esbanja, maravilhosa. Time de divas, pecaminosa. Usando marca grife famosa. Saúde, bem-estar, corpo, violão. Malha todo dia, maior exposição primordial. Flor de íris na praia, frutos do mar, delícia culinária. Em plena forma, rotina estável. Castelo, estrela, vida agradável. Ela é VIP, ela é VIP. Viva lá, vida pra valer. Atrás de um sonho, para vencer. Novo lugar é curtir a vontade. Ideia super VIP até amanhecer. Suíte, lagosta no prato, que vida. Iate, luxo, maresia, Floripa. Dança sexual para entrar no clima. DJ, solta o som na pista pras mina. Eu sou VIP, VIP, estou no clima. DJ, solta o som que a pista é minha. VIP, VIP, estou no clima. DJ, solta o som que a pista é minha. VIP, VIP, estou no clima. DJ, solta o som que a pista é minha. VIP, VIP, estou no clima. DJ, solte o som que a pista é minha. VIP, VIP. VIP, VIP. DJ, solte o som que a pista é minha.